350 mais. De Manquilo Zulu, sobe para o 090, saída Conde, vigilância, radar. Mike Serra Golfo, direto destino. Afirma, mas a Mike Serra Golfo vai tentar manter uma tripé, já pode gerar dois, já tentando virar uma marcação aqui. Mike Serra Golfo. Eu não entendi, senhor. Atenção, é matou uma Bila aqui, até a Veracruz, após a central 085, na Veracruz do destino, para evitar uma formação aqui, se eu fosse a Deus. Ok, então o senhor passa para a frequência de coordenação Veracruz devido a uma aeronave em evolução em Veracruz e após o chama para subir, 085. Afirmativo, faz o 402 a bordo, 108 mil para acionamento da de novembro, Alfa. 60, desce para 2 mil pés, autorizada final 10. Autorizada final para da 10 para 2 mil, 1260. Controle, Júlio, é só que mais. Siga. Para confirmar a nossa intenção, quando na final da 10, pousar na 7. Ok, essa coordenação só informa a torre na final, principalmente se eu mantenho a chegada, assim que for passado para a torre, as intenções de pouso. Zero, vetor radar sequenciamento, mantenha a proa 220, fica limitado pelo lote. A descida liberada para 3 mil pés, 10 no 3, o ajuste. É, se o senhor estiver sequenciando o plantão na posição de 11 horas, podemos reduzir bastante para até 180 nós. Sim, ciente, mas somente mantenha a proa 220. Ok, então confirma, sua vetoração proa 220, confirma o limite de localizador? Isso, confere. Vitor Juliette, na escuta do controle. Tango, confirme o bate a pista de decola. Pronto para cópia. Charlie Serra, Tango, Salvador, Recife, 330, nível, por isso 58 a rota, decolagem 17, primeira curva esquerda, terceira saída, Puca, transição, Caju. 5040 no transponder, 10935 é o controle, Charlie Sierra Tango. Só complementando, primeira curva esquerda e a rota é pro IC58. O B? Mike Serra Golfo. Tio Charles Serra Tango, chama a torre para acionamento, 108.62 e bom voo. 3663 e localizador, o gol no 260. 260, final, torre, 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado, bom trabalho. É o gol no 260, bom dia, estamos a 3 milhas do Ilha Serra. Desça para 2 mil pés, curva esquerda, vai pro Uno. 50, autorizada final no 0. Ok, para 2000, esquerda no 50, autorizada final com 270. Cinco, 5595 da Trip, chama meu controle Ilhéus em 1201. 7, reporte para ingresso. no 260? Gol no 260, vista autorizado, pouso na pista no 0, vento de uma centena com 1,6 nós, ajuste no 0 no 3, gol no 260. 260, livre, pouso na pista 10, 1260. Gol, 1505. Gente, prossiga, Charlie Serra Tango. 1270. Sente, Charlie Serra Tango, autorizado acionamento, chama para o táxi. Ligou no 270. No 270, no localizador, complete final, chame Turri no 86. 270 já. Salvador, muito bom, Diego, 1270, estabilizado na X-Ray. Gol 1270, continua a aproximação, ajuste no 0, no 3, aguardando pista livre, gol 1270. E aguardando o 13, gol 1270. Fox Mike desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizada final no 0. Ok, desce para 2 mil, confio 13, autorizado em emissão no 0 no 0. Gol no 260, no solo 1 no meio, libera a direita, solo 1219. Confirmando, gol no 260, 1219. 1219. Paulo Salvador, muito bom, Diogo, no 260, livrou na sua escuta. Táxi via Alfa, reporte em Cosino. Alfa Juliette 03, o portão, um gol no 260. Alfa Juliette 03, no 260. Usa a pista 1-0, vento de uma centena com 1 no menor, ajustando no 0 no 3, gol no 270. Autorizado, pousa no 0, gol no 270. Charlie Serra Tango, autorizado táxi para o, até o ponto de espera da Taxi Papá, reporte para o ingresso da pista. 220, Salvador. Perdeu o contato com o centro em 3 de frequência, não estou conseguindo falar no ponto ideal de descida. Estou na proa de toque. Acione identificação dessa parada de voo 190, trip 520. 100, livre? 110. 110, ciente. Meu Oscar Bravo, Salvador. Pessoal, decolou de grupo de Lucia, ela comprou ele Costa Azul, você vai manter a 504 a bordo, código alocado é o 0165, Rodrigo Oscar Bravo. Costa Azul, Bravo. Gente, o senhor inicialmente vai voar para o linha do litoral à sua direita, aguardando para apurar direto o Costa Azul, Rodrigo Oscar Bravo. Bravo. No curso da 1-0, Juliette Fox Bike. Juliette Fox Bike, final, torre 118-6, bom pouso. 18-6, obrigado. Torre Salvador, Papa Juliette Fox Mike. Juliette Fox Mike, continua a aproximação, ajuste no 0 no 3, reporte marcado externo, baixado e travado. Afirmativo, no curso visual, solicita pouso para 1-7, com a base pela direita. Sim, Juliette Fox Trot Mike, autorizado a fazer uma base para o final da 1-7, reporte a 3 milhas da cabeceira 1-7. Reportaremos da terceira milha, Juliette Fox Mike. Tango manter a posição, aguardando instruções. Gol 270 no solo, os 20, chame solo agora em 219. 219, boa. Salvador, bom dia, gol 270, livramento. Vento de uma centena com 159, ajuste no 0 no 3, Xinde November Alpha. 04, gol 270. Está autorizado direto Costa Azul. Bravo. Mike Serra Golf. Ah, foi, escuta. Ok, mantenha 085 ao atingir em condições visuais. Quando a 60 milhas de Salvador, o senhor vai chamar o Centro Recife em 1260 e 13325 o alternado. A 60 milhas de Salvador. 2-0-2-2-2-1-3-3-2-1-3-3-2-1-3-3-2-1-3-3-2-1-3-3-2-1-3-3-2-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 O Índia November Alpha decolou de 2-2, reporte para o cruzamento da 2-8. Reportar para cruzamento 2-8, o Índia November Alpha. Salvador, autoriza a Engenharia Memorial para cruzamento na presente? Sim, Engenharia Memorial, cruzamento na presente, aporte para o cruzamento do campo. Já está para cruzamento do campo, senhor. Sim, Engenharia Memorial, para autorizar o cruzamento do campo. Autorizado o cruzamento, Engenharia Memorial. Engenharia Memorial, está visual com tráfego, com o Charlie 56 na final na 17. Tá na curta. Índia November Alpha, dá presente, autorizado litoral. Linha do litoral, chame na proa de buraquinho, Índia November Alpha. Autorizado presente, linha do litoral, chamará em Buraquinho ou em November Alpha? Afirmo, pro de Buraquinho, dá presente, senhor. Charles Terra Tango, autorizado ali, manter pista no 7. India November Alpha no solo 2. Juliette Foxtrot Mike no solo 2, 4. Confirme o pátio. Gente, autorizado backtrack, vai dar passagem a um Charlie 550, tá taxando para alinhar na 17. Pois é autorizado no ingresso na Papá para o pátio 5, livre frequência. November Alpha, chama agora o controle em 1-9-35. 1-9-35, índio November Alpha. Bom dia, Azul 420 com a Mike 1300 Rio, tanto bom. E tem um 360, aceita ou é melhor o 300? É necessário 300 no momento, vamos com 360 disponível aqui. Estimativo, um minutinho para a coordenação 100%. Certo. Correções visuais, corredor forte na Mesco. Seguirá via condições visuais pelo corredor forte. Lógica Brava, frequência livre. Trip 5220, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. Alfa Vitor Mike, condições visuais, reporte parente. Vitor Juliette, reporte parente em condições visuais. 1-5 nós. Ajuste no 0 no 3, Charlie Serra Tango. 407. Azul 4207, Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont 300, nível autorizado, a rota, eu pesolo no 0, decolagem não no 0, pista em uso. Primeira curva direita, prefira saída da El, Lida, após Lida voa Pritz, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco, onde intercepta a pesolo no 0. 5035 no transponder, 1935 é o transponder, o Azul 4207. Obrigado, Rio Santo Mônica 300, via Antônio 10, decola da 10, curva direita da Eule da Brito. Americana 5035, controle de saída 1-9-3-4-2-0-7. Sente o Azul 420-0 no portão, reporte quando pronto, tracionamento push. Reportará. Boa, TAM 3191. TAM 3191 aqui, afirmo. Confirma o horário do plano? Ao 00. Você quer sair da provável? A rota é up do 10? Positivo. Dael. Obrigado. Tive o Papapapá, Charlie Serra Tango, na PUC, subindo ao 330. Voo 738, acione identificação. Chegada a Mares, desse Mateus 050. Chegada a Mares, 050, 5220 da Trip, desce para 2 mil pés, autorizada final no zero. 5220, sim. Avião 02, prossiga. Tomando o voo 260, Recife no 39. Voo no 260, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decolagem da 120, após a primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, controle 119.35, aciona 5032. Confirmando da colagem da 10 com curva à esquerda, ok? Chama pronto o pushback de sinamento no 260. Passando Juliette Bravo, contato radar na posição Conde, reposte na posição para descida. Bravo Delta, vou ir na proa de bom. Guardião 02, decola aos 32, vai manter a minha frequência e chamar para o retorno, tá ok? 32, manterá a frequência, escuta permanente, chamar para o retorno. Graças, Guardião 02. É, Guardião, só peço que se eu for ficar próximo à cabeceira ali 28, só me informe, tá ok, para a gente formar as aeronaves. Pode estar tranquilo. Novo Delta, reposto para descida. Salvador, Trip 5220, bom dia. Trip 5220, muito bom dia. Pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento uma centena no 5 nós. 5220, ciente, baixar travado. Salvador, o 407, portão 1, 2, estacionamento. Autorizado, portão 01, chama 24207. Vivo, estacionamento, contato 207. Prossiga. avisado até a interseção Papá. Chama na Papá para prosseguir até o Pátio 4. Vem para o controle. 398, a sua identificação é chegada a Mário, desse ponto ao 060. Tango Lima, Quilos Zulu, a 4 milhas da posição Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju na frequência 120.3. Está autorizado até o PAT 4. Papá Charles Serra Tango, chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 12545, 126.85. Obrigado, bom dia. Tentando entrar em contato com o solo, estou recebendo só a porta borda. Até o pátio 3, atenta balizador. Confirme, pátio 3. Afirmo, pátio 3, atenta balizador. Trip 5220. Quem é 5220? Malícula 28. Não entendi a sua solicitação. O senhor quer prosseguir via linha do litoral e cruzar a cabeceira 28, é isso? É, vou cruzar 28, sim, mas não é via litoral, não. É, eu vou fazer o contorno aqui da área do sítio. Ok, por enquanto não tenho nenhum tráfego a reportar, o próximo está um pouquinho longe, tem condições sim. E depois você vai prosseguir para onde, depois que contornar a 28? Vamos completar o contorno e pousar lá no grande. Ciente, ciente. Grato. Reporte quando terminar de cruzar a 28, tá ok? Tá aqui? Quando você terminar de contornar a 28, você me reporte, por favor? Ah, pois não. Pode ficar tranquilo. Alfa Vitor Juliette, chame a torre 118.6. 118.6, grato, Alfa Vitor Juliette. Solo Salvador, o azul 4207 está com 7-4 a bordo, autonomia de 3h35, alterna Campinas para o táxi. Autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, chama a torre. 118.6, o ajuste no 0-3. Tem um bom voo, azul 4207. Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, tem 18.6 para 207, espera no 0-3. Obrigado, bom dia.